E o Questão de Sensibilidade trazendo hoje e durante todo o mês de dezembro, músicas natalinas. Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Thank you.